cartas tem vícios de cultivo. Na etérea branca paz, do hospício quer. Cérebros cultivam novos vícios de assinão. Na etérea branca paz, do hospício quer. Estou com uma dor aqui na minha libido. Complexo de Édipo, meu filho. Se me faz roubar, love, call you. Se me faz roubar, love, call you. Pego a de peludo e mais carinhas. Siga-se de rocha. Totem e dama. Damas de branco e médicos tétricos. Tênis pro prazer com horrores elétricos. Robôs degenerados, melancolia junkie. Cenário, reflexo de miséria estanque.